prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do nosso Máquina do Tempo, que começa a partir de agora. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro de 2013. Por aqui curtimos as músicas dos anos 60, 70 e 80. Eu sou Vanessa Cairone e começamos ao som de R. Kelly, Bumping Green. My mind's telling me no. But my body's telling me yes. Baby, I don't wanna hurt nobody, but there is something that I must confess to you. I don't see nothing wrong. You want, and I know just what you need, girl. So, baby, bring your body to me. Bring your body here. I'm not fooling around with you, baby. My love is true. Nothing wrong.

Máquina do Tempo. Tell me lies, time flies, close your eyes, come with me.

Você acabou de ouvir a mais um bloco do Máquina do Tempo. Uma hora de muita música boa pra gente curtir juntinhos. E já já estamos de volta com mais músicas. É um instante só. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. De volta com a última sequência do Máquina do Tempo e pra abrir agora tem R&B, Love is an Ocean. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. We gotta do it. Máquina do Tempo. Together again, we're dancing to the night, but not in vain. Together again, you've held me tight until the morning came. Together again. Muito bem, e é com esta super sequência que a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Amanhã, neste mesmo horário, nós estamos de volta com muito mais músicas para você. Um grande beijo, tchau, tchau.